Rahman Rahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, o louvor é para Allah, o louvamos, pedimos sua ajuda e imploramos seu perdão. Nos refugiamos em Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar, e aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração exceto Allah, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Allahumma amin. Bom, então, dando continuidade à biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nós vimos até então que o profeta sallallahu alaihi wa sallam se utilizava sempre de planos inteligentes para poder levar em frente a sua missão de transmitir o Islã, que é a mensagem do Islã. Nessa aula, inshallah, a nossa meta é falar do sexto ano da revelação ao décimo ano da missão da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, tudo o que ocorreu, tentar resumir em tudo o que ocorreu nesses quatro anos. Desde o sexto ano da revelação ao décimo ano da missão da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que nesse período ocorreu a primeira imigração dos muçulmanos para Abissínia. Ou seja, a primeira migração não foi para Medina, e sim para Abissínia, como a gente vai ver hoje na aula. E também foi os anos em que houveram os boicotes de Quraysh com relação aos muçulmanos. Entre esses anos também ocorreu o ano da tristeza. E é o que a gente vai ver nessa aula, inshallah. Bom, dando início, agora já haviam passado 3 anos da proclamação pública do Islã pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam em cima do Monte do Shafa. É, o profeta sallallahu alaihi wa sallam agora já tinha publicado o Islã a todos. Já fazia 3 anos essa proclamação pública. Aqueles entre Quraysh que não aceitaram a mensagem do Islã passaram a perseguir o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os seus seguidores. Então, enquanto Quraysh, a tribo de Quraysh, tentava planejar em como acabar com o Islã e como acabar com os muçulmanos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam instruía os sahabas, instruía os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam com o Dar al-Arqam, como a gente tinha falado nas outras aulas, que era um verdadeiro centro de ensino do Islã e de fortalecimento dos sahabas. Dar al-Arqam era a casa de Arqam, como a gente falou na aula passada, que era um verdadeiro centro de ensino do Islã, onde os muçulmanos fortaleciam a sua fé para poderem ficar firmes no Islã. Então, enquanto o Quraysh planejava como acabar com o Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fortalecia os muçulmanos com Dar al-Arqam. Quraysh começou a centralizar a sua tortura contra as mulheres muçulmanas. Como a gente viu até agora, as mulheres muçulmanas tinham uma grande influência desde o início da revelação. Como exemplo que a gente viu nessas aulas, citamos Fátima bint Khattab, ou seja, a irmã de Umar ibn Khattab. Ela foi a causa da conversão de Umar. Foi a causa da conversão de Umar ao Islã. Uma jovem muçulmana que foi a causa da conversão de Hamza radiallahu anhu. Khadija, que era um dos maiores apoios do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E além disso, Sumaya, que foi a primeira shahida do Islã, ou seja, a primeira mártir no Islã. Vocês não estão me ouvindo? Como a gente viu vários exemplos notáveis, as mulheres sempre andavam, desde o início da revelação, junto com os homens nessa missão, na missão de proclamar o Islã e de passar o Islã adiante. Então, como a gente viu, Quraysh se centralizou na tortura contra as mulheres. Né? Muitas mulheres foram torturadas. Uma delas, Sumaya, e mais outras, Habiyat, que acabaram até perdendo a visão por causa das torturas. E outras morreram nessas torturas. Quraysh também se centralizou na tortura contra os jovens muçulmanos. E como exemplo dos jovens muçulmanos, a gente tem Mus'ab ibn Umair. Quem era Mus'ab ibn Umair? Mus'ab era um jovem que somente vestia roupas importadas e caríssimas. Além disso, os perfumes tão refinados dele marcavam as ruas por onde ele passava. Ele era um jovem rico, né, e de grande influência dentro da sociedade Mackenzie. Quando ele se converteu, ele foi torturado pela sua própria mãe. A mãe dele obrigou ele que ele ficasse encerrado dentro de casa por 3 anos. E Mushab suportou tudo com muita paciência e sempre com muito respeito e bom trato à sua mãe, apesar disso tudo. Isso por quê? Porque isso leva ensino bom trato aos pais. E observem também que ele ficou 3 anos encerrado na sua casa. Ou seja, 3 anos sem ter contato com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então não é desculpa para nós dizermos que, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam não está dentre nós, nossa fé é mais baixa por causa disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse jovem ficou 3 anos longe do profeta sallallahu alaihi wa sallam, porque sua fé continuou intacta e firme. Esse jovem, que vestia as roupas mais refinadas, anos depois passou pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vestindo apenas 2 peças de roupa remendadas. Isso fez até com que o profeta sallallahu alaihi wa sallam chorasse ao vê-lo naquele estado. Isso demonstra a firmeza deles no Islã, a firmeza do Sahaba no Islã e a convicção deles no Islã, coisa que está faltando hoje para nós. Outro jovem muçulmano, chamado Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah. Ele tinha só 15 anos. O que acontecia com ele? Ele suportava torturas cruéis também por parte da mãe dele. Você sabe o que a mãe dele fazia com ele? Ela ordenava que os seus escravos atassem o filho dela, atassem Talha, e que arrastassem ele pelas ruas dos mercados de Mecca, perante todo mundo. E não bastava só o castigo físico, mas também ia atrás dele, xingando e maldizendo ele perante todas as pessoas. Arrastavam ele perante as ruas de Mecca, e ela ia atrás, maldizendo e xingando ele perante todos. Uma vez um homem de numa outra tribo viu aquela cena terrível e perguntou às pessoas que estavam vendo aquilo ali quem era aquela mulher e quem era aquele menino que estava sendo torturado tão cruelmente diante das pessoas. Aí responderam que o menino era Talha ibn Ubaidillah e que a mulher era sua mãe, que estava torturando ele daquela maneira por ele ter se convertido ao Islã. Então o homem perguntou, por que ele não faz nada para se defender? Aí as pessoas responderam para ele, porque a religião daquele jovem lhe proíbe tratar mal a sua mãe, ou faltar-lhe com respeito. Olha o belíssimo exemplo que a gente tem. Mesmo sendo torturado pela própria mãe, jamais faltava com respeito ou tratava mal a sua própria mãe. Outro exemplo de jovem era Imran ibn Hussein. Imran ibn Hussein, uma vez estava com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e com o sahaba no Dar al-Arqam, na casa de Arqam, quando bateram na porta. Quem estava na porta? O pai de Imran. Quando ele percebeu que era o pai dele, imediatamente se escondeu atrás do sahaba. Os sahaba fizeram uma... esconderam, ocultaram a Imran atrás deles. E ele ficou escondido, até que ele viu que o pai dele havia vindo para declarar a shahada perante o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando Imran viu que o pai dele veio declarar a shahada, saiu correndo imediatamente, se jogou aos pés do seu pai e chorando começou a beijar os pés do pai dele. Essa cena comoveu tanto as pessoas que estavam presentes naquele momento que todos começaram a chorar. Essa é a bondade com relação aos pais que o Islã nos ensina. Né? Saibam que às vezes uma lágrima das nossas mães, devido a uma falta de respeito nossa com relação a elas, pode pesar mais de 1 ano de pecado na nossa balança de más ações. E a gente deve saber que uma das 3 pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala jamais vai olhar no rosto no dia do juízo, dentre essas pessoas está aqueles que tratavam mal seus pais. Né? Então esses são os grandes exemplos para nós. Um grande exemplo para nosso tempo, e hoje é tão comum os jovens insultarem seus próprios pais. Bom, em meio a todos esses atos cruéis de tortura por parte do Quraysh contra o profeta e contra os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, uma coisa surpreendente e espantosa ocorria. O que acontecia? O fato era o seguinte, os 3 chefes de Quraysh, ou seja, Abu Sufyan, Abu Jahl e Al-Akhnaf ibn Shuraik, que eram 3 líderes de Quraysh, 3 chefes de Quraysh, o que eles faziam? Eles iam sem que ninguém soubesse todas as noites até a casa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O que eles faziam na casa do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Eles ficavam escondidos ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando eram noites sem lua, para que ninguém visse eles ali. E o que, que eles estavam fazendo ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam? Ficavam lá, sentados, escondidos, para ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam recitando o Corão. Os líderes de Quraysh, os líderes da incredulidade, ficavam em torno da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam somente para ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam recitando o Corão. Como a gente estava falando, o fato surpreendente era que os três chefes de Quraysh, ou seja, Abu Sufyan, Abu Jahl e Al-Hannas ibn Shuraik, iam sem que ninguém soubesse ao redor da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas noites sem lua. Por que nas noites sem lua? Para que ninguém pudesse ver eles lá. Ficavam lá escondidos ao redor da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ouvindo o profeta recitando o Corão. Só que o que acontecia? Quando eles chegavam lá, acabavam por casualidade se deparando uns com os outros fazendo o mesmo. Imagina, chegavam lá, Abu Sufyan dava de cara com Abu Jahl. Os dois, o que eles estavam fazendo naquele momento ali? Ouvindo o profeta sallallahu alaihi wasallam recitando o Corão. Né? Era uma situação ridícula, porque um estava olhando para o outro e sempre se deparavam fazendo o mesmo. Então um prometia para o outro que jamais ia voltar a fazer aquilo. Só que no outro dia, voltavam de novo. E acabavam se deparando, dando de cara um com o outro de novo. Então, e assim foi indo, 3, 4 dias, até que não conseguiam deixar de ir até ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam para ouvir o profeta recitar o Corão. Isso comprova, mais uma vez, como a verdade, como na verdade eles sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia a verdade. Mas o que impedia eles de acreditarem no profeta, não só de acreditarem, mas de seguirem o profeta, é os seus interesses econômicos. Colocaram os interesses econômicos deles acima da verdade. Porque eles sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia a verdade. E eles eram os líderes da incredulidade daquela época. Né? Então, observem como os incrédulos daquela época se deleitavam ouvindo o Corão, pela recitação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por que, que hoje nós, muçulmanos, não ouvimos o Corão? Por que, que os nossos corações hoje não se sensibilizam com o Corão, se até mesmo os incrédulos daquela época se impressionavam ao ouvir o Corão? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: não meditam acaso no Corão ou que os seus corações são insensíveis? Uma vez, Umar ibn Khattab passou vários dias sem conseguir levantar a cama após ouvir um versículo. Um versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que o castigo do teu Senhor está iminente, ninguém pode evitá-lo. Então, imaginem a fé deles e imaginem o quanto eles amavam ouvir o Corão. Os sahabas contavam que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre que recitava o Corão na oração, ele chorava. Sempre que ele recitava o Corão na oração, ele chorava. Então, irmãos, vamos nos esforçar em ouvir o Corão. Todos os dias, nem que seja 10 minutos. Vamos nos esforçar em ouvir o Corão, em ler o Corão. E Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, vai colocar o amor no nosso coração pelo seu livro. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que sentar e marcar um horário do dia para escutar o Corão, ou para ler o Corão. Isso é fundamental para nós. Isso é fundamental para a nossa fé. Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar o amor no nosso coração de ler e ouvir o Corão. Da mesma forma que o Sahaba naquela época tinha. Mas voltando a Quraysh. As perseguições de Quraysh começaram a se tornar insuportáveis. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam teve que colocar em prática um novo plano. Qual era o novo plano? O profeta sallallahu alaihi wa sallam decidiu enviar alguns companheiros como imigrantes até Habasha. Al-Habasha, o que seria Habasha? Abissínia. Abissínia é a atual Etiópia. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam decidiu enviar alguns dos companheiros como imigrantes até Al-Habasha, a Abissínia. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para que os companheiros fossem até a Abissínia porque lá havia um rei justo e que lá reinava a verdade. E que se eles ficassem lá, é que eles deveriam ficar lá até que Allah subhanahu wa ta'ala os livrasse das calamidades que eles estavam passando em Meca. Essa proposta, a princípio, pode parecer simples para nós, hoje. Mas, na verdade, tratava-se de uma ideia inovadora, porque era algo muito dificultoso para esses sahabas deixarem Meca e ir até outro continente. Observem também que o profeta sallallahu alaihi wa sallam descreveu esse rei como um rei justo. Mas como o profeta sallallahu alaihi wa sallam conhecia as qualidades desse rei? Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia as qualidades do rei de Habasha, da Abissínia, da Etiópia, se ele morava em Meca? Como ele sabia disso? Isso demonstra que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não estava isolado na Península Arábica, sem ter noção do que ocorria com o resto do mundo. Pelo contrário, ele tinha conhecimento da situação política dos demais países. E existem alguns pontos que comprovam isso. Quais são esses pontos? O primeiro, o rei da Abissínia chamava-se An-Nagashi, An-Najashi, ou seja, Negus. Esse rei era um rei cristão. Um rei cristão, e mesmo assim o profeta sallallahu alaihi wa sallam descreveu ele como um rei justo. Isso nos ensina o quê? Que a verdade deve ser reconhecida e deve ser dita independentemente de ser muçulmano ou não. Ele era justo, independentemente de ser cristão. Segunda coisa, por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu a Abissínia? Por que não escolheu outro país? Porque Quraysh, a tribo de Quraysh, tinha supremacia, a tribo de Quraysh tinha supremacia e autoridade espiritual e econômica que se estendia às fronteiras de Meca, com relação às outras tribos. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam quis enviar o Sahaba a outro país, onde eles estivessem seguros da opressão e da perseguição do Quraysh. Terceiro, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não emigrou com o Sahaba para a Abissínia. Por que, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não foi junto com o Sahaba para a Abissínia? Porque a Abissínia era o país de Abraha. Lembra quando a gente falou de Abraha na primeira aula? Abraha foi quem tentou destruir a Kaaba. Quem tentou dominar Meca e tentou destruir a Kaaba. Lembra da história dos elefantes? Dos donos dos elefantes que tentaram destruir a Kaaba. Abraha era o líder deles. Era quem queria destruir a Kaaba. Né? E a Abissínia era o país de Abraha. Então, se o profeta sallallahu alaihi wa sallam emigrasse para a Abissínia, as tribos, bem como a tribo de Quraysh, iriam imaginar o quê? Que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia pedir ajuda àqueles que haviam tentado destruir o domínio de Quraysh sobre Meca e que haviam tentado dominar e destruir a Kaaba. Ou seja, ficaria uma situação complicada para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então ele preferiu ele não ir, ele ia ficar em Meca, aguentando a situação em Meca, enquanto alguns sahaba iriam para a Abissínia. Então isso comprova o quê? Que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha conhecimento da situação política dos demais países e da situação política do mundo, não só da região da Península Arábica. Então, antes da imigração do Sahaba para a Abissínia, foram revelados duas suras. Dois capítulos do Corão foram revelados como preparação para esse Sahaba. Quais eram essas suras? A sura era a sura Al-Kahf, ou seja, a sura da caverna, e a sura Mariam, Maria. Ou seja, os companheiros iriam emigrar a um país cristão e teriam que ter noção do quê? Sobre a religião cristã, para poder representar bem o Islã no estrangeiro. Então, qual era a função da sura Mariam? Qual era a função da sura Maria? Era explicar a relação que o Islã tem com os profetas Zacarias, com o profeta Jesus, com o profeta Jonas, e também como o Islã descreve Maria. Então, enquanto isso, a sura da caverna foi revelada para ensinar os muçulmanos a terem paciência e perseverança, ensinando eles a história dos jovens que haviam emigrado e que haviam se ocultado numa caverna para se proteger do seu povo. Tudo isso está na sura Al-Kahf, na sura da caverna. Bem como a história de Musa, profeta Moisés, alaihi salam, que havia emigrado atrás do conhecimento. E também a história de Zulkarnain, que era um líder que havia emigrado com o objetivo de reformar a terra. Então, a sura da caverna e a sura Mariam eram dois suportes e dois reforços que os sahaba tinham antes de ir para a Abissínia. Foi o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para que os sahaba fossem até a Abissínia com total noção do que ia acontecer lá. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou que esses companheiros emigrassem juntamente com suas esposas. Entre esses imigrantes se encontravam grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam e companheiros ricos, entre eles Uthman ibn Affan e Abdurrahman ibn Auf, que eram dois grandes famosos comerciantes e ricos de Quraysh, bem como Zubair ibn Awam, e Jafar ibn Abu Talib. Jafar ibn Abu Talib era primo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e também o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou junto com eles Ruqayyah bint Muhammad. Ruqayyah, filha de Muhammad, que era a esposa de Osman e filha do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e também Habiba. Habiba era filha de Abu Sufyan. Essas pessoas tratavam-se de pessoas importantes e que não tinham necessidade de migrar. Essas pessoas não precisavam migrar. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu eles para irem para a Abissínia por três razões principais. Quais eram essas três razões? Primeiro, para que Nebus, ou seja, Najash, o rei da Abissínia, entendesse que não eram apenas os pobres que haviam se tornado muçulmanos, mas também pessoas ricas e destacadas de Meca. Segundo, queria deixar claro para Quraysh que essas pessoas ricas e destacadas dentro da tribo Quraysh eram capazes de abandonar o seu país pela causa do Islã. E terceiro, o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria que os pobres e ricos ficassem integrados e caminhassem juntos pelo Islã, sem distinção alguma de classe. E além disso, enviou junto com eles a sua filha Ruqayyah para afirmá-los e dizer para eles que parte do profeta estava junto com eles. Então, que a paz e as bênçãos de Allah seja com o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, os incrédulos de Quraysh, mesmo não tendo nenhuma autoridade sobre os habitantes da Abissínia, nem sobre Negus, decidiram perseguir os muçulmanos para fazer eles voltarem a Meca, para obrigar eles a voltar a Meca. Então, o que Quraysh fez? Enviou Amir ibn al-As. Amir ibn al-As era um dos de Quraysh que foi enviado para esse fim, para trazer de volta esses muçulmanos. Já que Amir ibn al-As tinha certa amizade com Negus. Então, o que Amir ibn al-As fez? Levou alguns presentes para o rei da Abissínia e também para a sua corte. E depois de entregar os presentes, ele disse: Vossa Majestade, um grupo de jovens débeis de espírito vieram se instalar em vosso país. E seus pais choram em Meca pela partida deles. Eles abandonaram a nossa religião e tão pouco se converteram à vossa. Por essa razão, Quraysh me enviou para repatriá-los. Quando a corte do rei ouviu isso, imediatamente concordou com Amir de mandar de volta os muçulmanos para Meca. Mas o rei Negus, como era justo, decidiu que não iria mandar eles de volta até ouvir o ponto de vista deles, até que soubesse qual era a razão deles terem ido para Abissínia. Então, Jafar ibn Abu Talib, ou seja, primo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e mais 100 imigrantes foram convocados para irem até o palácio do rei. Quando chegaram lá, Negus perguntou para eles, os muçulmanos: Vocês abandonaram a vossa religião e não se converteram ao cristianismo e abandonaram o vosso país. Por que vocês vieram até aqui e o que diz a vossa nova religião? Então, agora eu queria que vocês reparassem na educação do Sahaba, na organização do Sahaba. Jafar ibn Abu Talib deu 3 passos adiante e tomou a palavra. Como seria a situação hoje? Imaginem 100 muçulmanos foram até o palácio do rei. Como vocês acham que os muçulmanos iam se organizar no momento de falar com o rei? Hoje, pela organização, infelizmente está faltando para a nossa umma, talvez os muçulmanos se pegassem a tapa ali na hora de falar com o rei. Ou que um ficasse falando em cima do outro, sem que ninguém conseguisse compreender nada. Vejam a educação do Sahaba e a perfeita organização do Sahaba. Jafar ibn Abu Talib deu 3 passos adiante e tomou a palavra. E ninguém mais além dele ia falar. Essa é a organização. Jafar precisava apresentar o Islã em poucas palavras, de maneira breve e clara. Imagina resumir o Islã em algumas palavras. Como nós iríamos resumir o Islã em algumas palavras? Jafar ibn Abu Talib conseguiu seu objetivo resumindo todo o tema em 5 frases. 5 frases. O que disse Jafar? Prestem atenção no que disse Jafar. Éramos um povo que adorava ídolos, que comia os animais mortos, que não respeitava nem os direitos dos vizinhos, nem os vínculos familiares. E os poderosos massacravam os débeis. Até que um homem dentre nós nos foi enviado. Conhecíamos a nobreza de suas raízes, sua honestidade, sua veracidade e sua castidade. Nos ordenou sermos honestos e clementes, e nos proibiu os vícios, os roubos dos dinheiros dos órfãos e o falso testemunho. A partir desse momento, Quraysh começou a nos torturar, a nos perseguir e a nos subjugar. Por esse motivo, nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos ordenou virmos à Abissínia e nos informou que seu rei era um rei que jamais cometia injustiça. Por isso, viemos nos instalar em vosso país. E o que preferirmos, e que o preferirmos aos outros, e preferiram o país de negros aos outros países. E a nossa esperança é que não sejamos subjugados aqui. Então, cinco frases. Primeira frase. Éramos um povo que adorava ídolos, que comia os animais mortos, que não respeitava nem os direitos dos vizinhos, nem os vínculos familiares, e os poderosos massacravam os débeis. Essa é a primeira frase. Segunda frase. Até que um homem dentre nós nos foi enviado. Conhecia-nos a nobreza de suas raízes, sua honestidade, sua veracidade e sua castidade. Terceira frase. Nos ordenou sermos honestos e clementes. Nos proibiu os vícios, o roubo do dinheiro dos órfãos e o falso testemunho. Quarta frase. A partir desse momento, Quraysh começou a nos torturar, perseguir e a nos subjugar. E quinta frase. Por esse motivo, nosso profeta nos ordenou virmos à Abissínia e nos informou que seu rei era um rei que jamais cometia injustiças. Por isso, viemos nos instalar em vosso país e que o preferimos aos outros. Nossa esperança é que não sejamos subjugados aqui. Perfeito. Perfeitas palavras. Como nós iríamos conseguir resumir o Islam em cinco frases como fez Jafar? Perfeito. Jafar conseguiu resumir o Islam e resumir toda a situação em cinco frases, de forma clara e objetiva. Então Negus perguntou para Jafar: tens algo do que foi revelado ao vosso profeta? Então Jafar respondeu: sim, o Corão. Então, logo, Jafar começou a recitar a Sura Maryam. Jafar começou a recitar alguns versículos da Sura Maryam. Os versículos que ele recitou foram os seguintes. E menciona Maria no livro, a qual se separou de sua família indo para um local que dava para o leste. E colocou uma cortina para ocultar-se dela na família. E lhe enviamos o nosso espírito, que lhe apareceu personificado como um homem perfeito. Disse-lhe ela, guarda-me de ti, do clemente, se é que temes a Allah. Explicou-lhe, sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Disse-lhe, como poderei ter um filho se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Sexto. Disse-lhe, assim será, porque teu Senhor disse, isso me é fácil. E faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável. Escutem o versículo agora em árabe, e imaginem Jafar recitando, e enquanto Jafar recitava, Negus e toda a sua corte choravam. Olha que ponto o Corão tocava o coração do povo do livro. Vou colocar o versículo em árabe para que vocês escutem ele. Só um momento. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Subhanahu wa ta'ala, Deus diz a verdade. Então, irmãos, esse versículo fez com que Negus e toda a sua corte chorassem. Então, Negus disse para Jafar, o que recitaste e o que Jesus havia dito tem a mesma origem. Podem se retirar. Nunca os entregarei para Amer. E tu, Amer, podes também se retirar, pois jamais te entregarei eles. Então, Amer não desistiu. Amr ibn Ash voltou no outro dia e foi até Negus e disse: os muçulmanos falam mal de Jesus. Então, de novo, Negus convocou o Jafar e convocou os muçulmanos. E Jafar jurou que diria toda a verdade. Então o rei perguntou para ele: o que o Islã falava de Jesus? E Jafar respondeu para ele: Jesus é o servo de Allah, seu mensageiro, e sua palavra que ele enviou a Maria, a Virgem, em um sopro de vida provinda dele. Então o rei pegou um bastão e desenhou um círculo no chão e disse: certamente Jesus jamais ultrapassou esse círculo. E disse: vocês jamais serão subjugados no meu país. E quem perder uma montanha de ouro seria melhor para mim do que saber que algum de vocês tenha se ferido. Não abusarei da autoridade que Allah me atribuiu. Então, dessa maneira, os muçulmanos puderam se estabelecer na Abissínia, sem que Quraysh pudesse prejudicá-los. Os muçulmanos se integraram perfeitamente no povo da Abissínia e aprenderam a controlar a indústria do couro e vendiam seus produtos a preços baratos. Só que aconteceu o seguinte: aconteceu que se espalhou um boato. Que boato era esse? O boato de que Quraysh havia se convertido ao Islã. Esse boato se espalhou pela Abissínia, que Quraysh havia se convertido ao Islã. E isso acabou fazendo com que alguns muçulmanos voltassem para Meca e que fossem torturados por Quraysh. Mas por que esse boato se espalhou? Qual foi a origem desse boato? Ocorreu um fato espantoso. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a recitar o Corão em voz alta, quando estava na Kaaba. E ele começou a recitar os seguintes versículos da sura A Estrela. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: de qual das mercês do teu Senhor duvidas, pois, ó humano? Eis aqui uma administração dos primeiros administradores. Aproxima-se a hora iminente. Ninguém além de Allah poderá revelá-la. Por que vos assombrais então com essa mensagem? E rides ao invés de chorardes em vossos lazeres. Prostrai-vos outro sim perante Allah e adorai-o. Ocorre que Quraysh parou em atenção para ouvir o Corão. Quraysh, pela primeira vez, ouviu o Corão, sem debochar do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E de tão emocionada que Quraysh ficou, quando chegou no versículo: prostrai-vos outro sim perante Allah e adorai-o. Quando chegou nessa aia, imediatamente todos de Quraysh se prostraram. Todos de Quraysh se prostraram. Mas quando se deram conta do que eles tinham feito, imediatamente se levantaram e ficaram em pé e se lembraram do quê? Seus interesses econômicos e políticos. E começaram a inventar e espalhar que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha elogiado os ídolos e por isso eles haviam se prostrado. O que de fato foi uma grande mentira de Quraysh. Uma grande mentira que Quraysh inventou para não admitir a sua submissão à verdade. Quraysh todas as vias se prostrado por emoção ao ouvir o Corão. E depois, quando se deram conta do que tinha acontecido, inventaram essa mentira para não admitir a sua submissão à verdade. Então, o que aconteceu? Alguns sahaba imaginaram que Quraysh havia se convertido. E alguns voltaram da Abissínia. E quando voltaram, foram torturados. Um desses sahabas que voltou, que foi torturado, foi Uthman ibn Ma'zuni. Uthman ibn Ma'zuni voltou para Meca, e quando ele voltou para Meca, Khalid ibn Mughira, que era incrédulo, Khalid ibn Mughira, decidiu que ia proteger Uthman. Que ia proteger Uthman da Quraysh, devido aos vínculos familiares que ele tinha com Uthman. A princípio, Uthman havia aceito essa proteção. Mas quando ele viu que seus irmãos muçulmanos estavam sendo torturados por Quraysh, ele foi até Khalid ibn Mughira e disse que não precisava mais da sua proteção. Então Khalid perguntou para ele: acaso encontraste proteção melhor do que eu te ofereço? Então Uthman respondeu: sim, encontrei a proteção de Allah. Então Uthman foi até a Kaaba e lá encontrou um poeta recitando uma poesia. E a poesia dizia: certamente nada tem sentido exceto Allah. Então Uthman interrompeu ele e disse: é verdade. Isso não era costume dos árabes interromper os poetas. Por isso que foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas. Então o poeta continuou e disse: e todos os deleites desaparecerão, certamente. Então Uthman disse: mentira, o deleite do paraíso não desaparecerá jamais. Então o poeta disse para Uthman: desde quando interrompe os poetas? Então os quraishitas que estavam na volta disseram: deixem ele, porque ele está na proteção de Khalid. Não, ele não vai fazer nada contra ele porque está na proteção de Khalid. Então, assim, né, fez questão de deixar, de informar Quraysh que não precisava mais da proteção de Khalid. Então, os Quraishitas, nesse momento, avançaram contra Osman e começaram a bater em Osman. Bateram tanto nele até que o olho dele ficou seriamente ferido. Então, Khalid veio para debochar de Osman, porque ele tinha negado a proteção de Khalid. Então, Osman disse para Khalid: juro que meu olho que foi ferido está com ciúmes. Juro que o olho que está são está com ciúmes do olho que foi ferido. Alhamdulillah, agora estou sofrendo com meus irmãos. Então levaram Osman até o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam simplesmente assoprou na sua mão e passou no olho de Osman. E Osman ficou totalmente curado. Então isso é um dos exemplos do Sahaba. Mas voltando à Abissínia, é importante observar o seguinte: Negus se converteu ao Islã, mas não anunciou isso publicamente. Mas Negus morreu como um muçulmano, se converteu ao Islã. Depois da Batalha de Badr, Negus recebeu uma carta do mensageiro de Allah. E Negus se negou a ler essa carta sentado no seu trono. Quando recebeu a carta do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sentou-se no chão e, depois de ler a carta, se prostrou em agradecimento pelo triunfo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando Negus morreu, o profeta sallallahu alaihi wa sallam anunciou ao Sahaba a morte dele no mesmo dia. E foi até a mesquita, e os Sahaba fizeram fileiras atrás do profeta. E então rezaram a oração fúnebre pelo Negus. Então, Negus morreu como um muçulmano. E o que comprova isso é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez a oração fúnebre por ele. Mas agora pode surgir uma dúvida. Já que Negus se converteu ao Islã, já que Negus era muçulmano, por que Negus não enviou um exército para ajudar os muçulmanos? A resposta é o quê? Que isso não seria conveniente. Porque a Abissínia, como a gente já falou, era o país de Abraha, que havia vindo há tempos atrás a destruir a Kaaba, antes do profeta. Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam aceitasse a jura militar de um país estrangeiro, causaria mais problemas entre ele e Quraysh. Você sabe até quando os imigrantes muçulmanos ficaram na Abissínia? Esses imigrantes muçulmanos ficaram até o sétimo ano da Hégira, ou seja, ficaram 15 anos na Abissínia. Diversas vezes eles pediram a permissão do profeta sallallahu alaihi wa sallam para voltar e para se juntar aos muçulmanos em Medina. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam aconselhou que eles ficassem lá. E só depois do tratado de Hudaybiyah, que a gente vai ver no passado das aulas, que foi firmado entre o profeta e Quraysh, foi que o profeta sallallahu alaihi wa sallam permitiu que eles voltassem para Medina, que eles viessem da Abissínia para Medina. Por quê? Porque isso fazia parte do plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Porque se o plano em Medina, se o profeta e seus companheiros do profeta não conseguissem se estabelecer em Medina, os muçulmanos teriam outro lugar de refúgio, que seria a Abissínia. Então, só depois do tratado de Hudaybiyah, que foi uma vantagem para os muçulmanos, foi que o profeta sallallahu alaihi wa sallam permitiu que esses imigrantes voltassem para Medina. Quando os muçulmanos foram para Medina, quando os muçulmanos de Abissínia foram para Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez questão de integrar eles completamente com a sociedade. Disse para o povo de Medina que recebesse esse sahaba da melhor forma possível. E que também recepcionassem eles da melhor forma. Quando esses muçulmanos da Abissínia foram para Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se casou nessa época com um Habiba, que havia vindo, que havia emigrado com os sahabas para Abissínia. E também manteve Ja'far ibn Abu Talib muito próximo a ele. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez tudo para integrar esses sahaba com Medina, para que eles não se sentissem estranhos depois de 15 anos longe do sahaba. Bom, então voltando para Quraysh. Quraysh, diante de todos os fracassos dos planos de Quraysh foram terríveis, chegaram a uma conclusão de que não tinham outra solução. Teriam que matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Como a gente já tinha dito nas primeiras aulas, foram 9 tentativas no total da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam. 9 tentativas de matarem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Alguns outros exemplos que a gente tem, uma dessas tentativas foi essa planejada por Quraysh. Outros exemplos das tentativas a gente tem: quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam emigrou para Medina, os judeus de Khaybar, que era uma tribo que tinha lá, tentaram matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ofereceram para ele uma ovelha envenenada. Sendo que, inclusive, um dos companheiros do profeta morreu por ter comido dessa ovelha. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah, não chegou a comer dessa ovelha. Outra tentativa foi quando Abu Jahl tentou jogar uma rocha contra o profeta quando ele estava rezando. Só que Abu Jahl foi impedido porque ele viu entre ele e o profeta um fogo que estava prestes a devorar Abu Jahl, se ele se aproximasse mais. E outra tentativa que a gente tem como exemplo foi quando um homem chamado Fudela, no dia da conquista de Mecca, escondeu uma faca na sua capa e se aproximou do profeta sallallahu alaihi wa sallam enquanto o profeta fazia o tawaf, ou seja, as sete voltas em torno da Kaaba, com a intenção de matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu que Fudela estava atrás dele, o profeta se virou para Fudela e disse: ó Fudela, o que é que a tua alma está te incitando a fazer? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam sorriu e disse: tema Allah. E quando ele disse tema Allah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam colocou a mão dele no coração, no peito de Fudela. Mais tarde Fudela disse: antes do profeta sallallahu alaihi wa sallam colocar a mão no meu coração, ele era a pessoa mais detestável para mim. Mas depois disso ele se tornou a pessoa mais amada no meu coração. Subhanallah. Então esses foram alguns exemplos das tentativas de assassinato do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas Quraysh, o que o Quraysh fez? Quraysh começou a planejar como matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abu Talib, tio do profeta, notou algumas atividades suspeitas. Quraysh estava começando a fazer reuniões secretas sem a presença de Abu Talib. E então, Abu Talib ficou sabendo que Quraysh estava tramando. Você sabe o que Abu Talib fez? Abu Talib, relembrando, Abu Talib não era muçulmano, mas sempre apoiou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abu Talib não se converteu ao Islã. Você sabe o que Abu Talib fez? Abu Talib reuniu todos os jovens de Bani Hashim. Quem era Bani Hashim? A família do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Eram vários jovens. Todos os jovens de Bani Hashim, muçulmanos e não muçulmanos. E deu a cada um deles um bastão de ferro. Deu a cada um deles um bastão de ferro e disse que eles escondessem esse bastão abaixo das suas capas. E ordenou que esses jovens fossem até a Kaaba. E que cada um deles se posicionasse atrás de cada um dos líderes de Quraysh. Então Abu Talib chamou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não sabia do que Quraysh estava tramando. Ele estava saindo para difundir sua mensagem. Então Abu Talib chamou o profeta sallallahu alaihi wa sallam e levou o profeta até a Kaaba. Quando chegaram perante a Kaaba e perante toda a tribo de Quraysh, Abu Talib pegou a mão do profeta e levantou a mão do profeta junto com a sua. E ordenou que os jovens de Bani Hashim levantassem os bastões de ferro. E imagine o susto de Quraysh. Cada líder de Quraysh viu que atrás dele tinha um dos jovens. Um bastão na mão, um bastão de ferro. Então Abu Talib disse: por Allah, se vocês matarem Muhammad, declararemos guerra contra vocês, até que todos morramos. E logo saímos junto com o profeta e junto com os jovens. Nessa época, Abu Talib tinha 80 anos. E lembrem-se que ele não era muçulmano. Olha a proteção dele com relação ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quraysh ficou totalmente espantado com essa posição de Banu Hashim. Porque tanto muçulmanos como não muçulmanos foram mostrar que defenderiam o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E isso assustou Quraysh. Mas mesmo assim, Quraysh continuou com os planos de matar o profeta. Então, mais uma vez, vejamos o que Abu Talib fez. Abu Talib teve um plano. Juntou todo o Bani Hashim. Mulheres, crianças, muçulmanos, não muçulmanos. Juntou toda o Bani Hashim. Bani Hashim era toda a família do profeta, que era uma família grande e destacada dentro de Quraysh. Juntou todo o Bani Hashim. E disse... E fixaram um plano para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Muçulmanos e não muçulmanos. Fixaram um plano para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Antes de falar que plano era esse, é interessante a gente entender como morava Bani Hashim. Aonde morava o Bani Hashim em Mecca. Visualizem comigo. Mecca tinha a Kaaba que ficava no centro. Mecca tinha a Kaaba que ficava no centro. Em volta da Kaaba, a Kaaba estava rodeada de montanhas. Entre essas montanhas, haviam passagens estreitas, que se chamavam Shibs. Shibs era o nome dessas passagens estreitas entre as montanhas. Os líderes de Bani Hashim viviam sobre as montanhas. E os outros comuns moravam nesses dessas passagens estreitas chamadas Shibs. O plano de Abu Talib era o seguinte, que todos os líderes de Banu Hashim, que viviam nas montanhas, descessem até esses Shibs, descessem até essas passagens estreitas. E trouxeram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para morar no meio deles, para que todos pudessem observar qualquer movimento suspeito de Quraysh e proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, o plano era que os líderes de Banu Hashim deveriam descer dessas montanhas, ou seja, mudar de casa, né, descer daquela montanha onde ficavam suas casas e morar junto com as pessoas comuns nessas estreitas passagens entre as montanhas. Morando lá, o profeta sallallahu alaihi wa sallam moraria no centro deles. E isso fazia com que eles pudessem ter um controle geral de Quraysh, para que Quraysh não pudesse pegar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Observem que todos de Bani Hashim aceitaram esse plano. Inclusive os não-muçulmanos, sim, inclusive os não-muçulmanos. Tanto muçulmano como não-muçulmano, homens, mulheres, crianças, todos faziam parte de uma frente de defesa ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, todos concordaram que iriam proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Sem problema nenhum. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou nesse lugar por 3 anos, sem sair desse lugar. 3 anos, no centro de Bani Hashim. Só podia sair na época da peregrinação, na época do Hajj. Como a gente tinha visto, existia Hajj naquela época, mas é diferente do que era o Hajj hoje, né? Então o Quraysh tinha a época do Hajj. E por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha liberdade na época do Hajj? Porque o Quraysh não faria nada contra o profeta perante as outras tribos. Porque senão isso iria afetar a sua posição econômica e espiritual que ela tinha perante as outras tribos. E ia acabar afetando os interesses de Quraysh. Então Quraysh ficou furioso com esse plano deputório. Ficou furioso em ver que todo o Bani Hashim, inclusive os não-muçulmanos, aceitaram proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E que desceram para as passagens estreitas para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, o que o Quraysh decidiu? Quraysh decidiu cercar Bani Hashim. E fixou um boicote econômico e social contra Bani Hashim. Ou seja, já que eles estavam naqueles Shibs, que a gente falou, que é aquelas passagens estreitas entre as montanhas, para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam, então o que eles fizeram? Cercaram Bani Hashim e fixaram um boicote econômico e social contra Bani Hashim. Segundo esse boicote, ninguém poderia fazer qualquer tipo de negócio com os Bani Hashim. Inclusive não poderiam vender nada para Bani Hashim, exceto por valor extremamente elevado. E além disso, ninguém poderia casar com ninguém de Bani Hashim. E isso aconteceu por 3 anos seguidos. Bani Hashim, como a gente falou, era numerosa e importante dentro do Quraysh. Então o Quraysh decidiu fazer o quê? Colocar por escrito as condições desse boicote. E pendurar esse documento no lugar mais sagrado de Meca, ou seja, na Kaaba. Fizeram esse documento, colocando as condições do boicote, e penduraram esse documento na Kaaba. Esse boicote congelou completamente a expansão do Islã por 3 anos. E vejam que 3 anos, dentro de um número de 23 anos de revelação, é muita coisa. 3 anos de 23 anos é muita coisa. E esses 3 anos foram congelou completamente a expansão do Islã. Por quê? Porque os muçulmanos e todo o Bani Hashim ficaram cercados pelos Quraishitas. Quraysh fixou pontos de vigilância para inspecionar para que ninguém levasse comida para o Bani Hashim. Então, não restou outra alternativa para o Bani Hashim além de comer folhas das árvores. Era a única saída. Eles não tinham nada para comer, porque tinha pontos de vigilância para que não entrasse alimento. E eles não conseguiam comprar nada, e não conseguiam negociar com ninguém. Ficaram cercados naquele local, sem poder comprar nada, sem conseguir trazer nada para dentro do Bani Hashim. Então, a única saída que liberaria Bani Hashim desse sofrimento, a única saída era o quê? Declarar oposição ao profeta Muhammad. Só isso. O que Bani Hashim precisava para se livrar desse boicote era, ia ter coragem de dizer: nós estamos contra Muhammad. Só isso eles precisavam fazer. E Quraysh não ia desistir a menos que Muhammad deixasse sua mensagem ou que os seus companheiros entregassem Muhammad. Mas a questão é a seguinte: ninguém, inclusive os não-muçulmanos, fizeram isso. Ninguém, nem sequer uma pessoa desistiu. Já imaginaram isso? Inclusive os não-muçulmanos ficaram 3 anos comendo folhas de árvores e não entregaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E não declararam oposição ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O que bastava para os muçulmanos fazerem? Bastava sair dali e ir até Quraysh, mesmo que dissessem somente com as suas palavras. Ir até Quraysh e dizer: eu sou contra o profeta Muhammad. Eu sou contra Muhammad. Se dissesse isso, ele estava protegido por Quraysh e estava livre do boicote. Se não fizesse isso, teria o boicote. Os muçulmanos fizeram isso, ficaram firmes pela confiança em fé em Allah. E os não-muçulmanos se comprometeram com o dever de proteger o profeta Muhammad e de apoiar sua tribo. Se os incrédulos de Bani Hashim, não tivessem visto os elevados valores morais do profeta sallallahu alaihi wa sallam, nunca teriam aceitado suportar dessa maneira para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Vejamos a posição de Abu Lahab nessa história. Abu Lahab, o que Abu Lahab fazia? Prometia recompensar aquele que abandonasse a proteção do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abu Lahab prometia que iria recompensar aquele que abandonasse o profeta e que fosse do lado dos Quraishitas. E tentava fazer de tudo para atrair os comerciantes de Quraysh. E prometia para os comerciantes de Quraysh que ia pagar 10 vezes o preço para que Banu Hashim não conseguisse comprar nada das suas mercadorias. E ninguém de Quraysh aceitou vender nada para Banu Hashim. E Banu Hashim não conseguia nem obter comida para seus filhos. Se escutava os gritos das crianças da fome. As crianças choravam e gritavam noite e dia de fome. E Banu Hashim não tinha nada de alimento. E não conseguia trazer nada de Quraysh, porque Quraysh havia cercado ele. Espantoso era a firmeza de Abu Talib, bem como dos muçulmanos e também dos não-muçulmanos de Banu Hashim. Se manteram firmes apesar de todo o sofrimento. Nenhum deles desistiu. Nem os não-muçulmanos. Nenhum deles desistiu entregando o profeta. Nenhum deles saiu daquele cerco para dizer que condenava o profeta. Nenhum deles saiu para dizer que não aceitava o profeta. Por exemplo, um muçulmano que estivesse sofrendo lá dentro e que tivesse um filho que estivesse berrando de fome, o que ele poderia fazer? Ele poderia sair do boicote, ir até Quraysh e dizer com as suas palavras, mesmo acreditando em coração, mesmo sendo muçulmano, mesmo sem renegar o Islã, dizer a Quraysh o quê? Pô, eu sou contra Muhammad. Simplesmente, só precisava disso. Que eles fossem até Quraysh e dissessem: sou contra Muhammad. Se eles fizessem isso, estavam protegidos. E nenhum deles fez isso. Preferiram ouvir suas crianças berrando de fome ao invés de deixar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. No hadith sahih, conta que o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou a ficar 30 dias seguidos sem ter o que comer. Exceto que alguns alimentos que Bilal conseguia trazer de Quraysh escondido embaixo do seu braço. Imaginem como seria o sabor dessa comida. Trazida por Bilal, escondida embaixo do seu braço, no meio do calor e do suor daquele local. Imagine a situação. Era a única coisa que o professor Lassan tinha para comer. Por 30 dias. Mas eles não tinham outro meio de conseguir alimento. O que fez Abu Talib? Abu Talib já tinha 80 anos. Abu Talib, além disso, resolveu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam deveria dormir em diferentes lugares em cada noite. Para quê? Para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam no caso de ocorrer algum ataque durante a noite. E assim transcorreu a vida do profeta durante esses 3 anos. Não tinha contato com os muçulmanos que estavam na Abissínia, nem os muçulmanos que estavam na Abissínia conseguiam entrar em contato com o profeta. E aqui surge uma pergunta: onde é que estão os milagres? Onde é que está o anjo Gabriel nessa hora? Não há milagres. O papel do anjo Gabriel consistia somente em revelar a doutrina do Islã, em revelar o Coran. Os planos tinham que ser feitos pelo profeta e pelos muçulmanos. E o que diziam as novas revelações do Coran? Só diziam: seja paciente. Toda a mensagem do Coran nesse momento era dizendo para o profeta e para o Sahaba que se mantessem pacientes. Irmãos, esse boicote durou 3 anos. Mas observem que ninguém sabia quanto tempo ia durar esse boicote. Imagina, 3 anos, eles não sabiam quando ia acabar. O anjo Gabriel não disse ao profeta quando iria terminar. Não disse ao profeta que em 3 anos iria terminar esse boicote. Simplesmente o anjo Gabriel dizia ao profeta que tivesse paciência. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam começou a se sentir mal. Por quê? Porque a propagação do Islã ficou congelada ao longo desses 3 anos. Os companheiros estavam dispersados por 3 lugares. Um terço na Abissínia, um terço nesse local cercado por Quraysh, ou seja, nessas passagens estreitas das montanhas. E o último terço em Meca. Em Meca eles estavam sendo torturados e humilhados. E apesar disso tudo, nunca se desesperaram nem se frustraram, mas se manteram firmes. Outro ponto importante nessa questão é que Khadija seguiu firme com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Quraysh deu a opção de Khadija de poder ficar em Meca na sua casa tranquila, porque Khadija pertencia a uma família muito importante para Quraysh. Então eles permitiram que Khadija pudesse ficar tranquilamente em sua casa, sem ser a ficar no conforto enquanto seus irmãos muçulmanos sofriam. E ficou ao lado do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nesses 3 anos, junto com ele. Então, dentre os versículos que foram revelados nessa época, vou falar 2 deles. Um deles dizia, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, já outros mensageiros anteriores a ti foram desmentidos, porém suportaram abnegadamente os vexames e os ultrajes, até que nosso socorro chegou. Em outro versículo, quando os mensageiros se desesperavam e pensavam que seriam desmentidos, chegava-lhes o nosso socorro. E salvamos quem nos aprouve, e o nosso castigo foi inevitável para os pecadores. Então, esses versículos vieram para mostrar aos muçulmanos que deveriam ter paciência. Teriam que ter paciência. Era a única coisa que restava aos muçulmanos. Por que Allah subhanahu wa ta'ala deixou os muçulmanos esses 3 anos sofrendo? Para ensinar aos muçulmanos, tanto daquela época como dessa nossa época de hoje, que a verdade exige sacrifício. E que se hoje nós queremos que a verdade prevaleça, nós devemos nos sacrificar também. Imaginem o jihad constante dos companheiros todos os dias. Imagina, todos os dias os companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinham opção de ir até Quraysh e dizer que era contra o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mesmo que com palavras, a fim de se livrarem da fome e da fome dos filhos que gritavam de fome. Mas continuavam muçulmanos. Ou seja, todo dia eles tinham esse teste. Todos os dias eles tinham esse teste de ou abandonar o profeta ou seguir firme com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Agora eu pergunto, se vocês fossem companheiros do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, vocês teriam ficado firmes ao lado dele? Teriam ficado firmes ao lado do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nesse cerco? E nós, essas perguntas vêm para realmente tocar nosso coração. Essas perguntas são fortes. E é justamente para que essas perguntas nos toquem. Se nós fôssemos companheiros do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teríamos ficado firme ao lado do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ou teríamos abandonado ele? Isso vem para que nós, é obrigatório para cada um de nós dizer, Inshallah sim. Inshallah sim. E lutar para isso. Coloca na tua vida hoje a tua meta. Eu quero chegar a um ponto de firmeza no Islã, a ponto de que se eu estivesse entre os companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, eu teria ficado firme ao lado dele no cerco. Lembra daquela pergunta que eu tinha feito para vocês? Que se a gente morasse, se a gente vivesse na época do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, será que o profeta Muhammad teria nos escolhido para ser as primeiras pessoas a aceitar o Islã e firmar uma base firme dentro da sociedade maquense? Será que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que estava escolhendo apenas aqueles que tinham êxito na sua vida e que tinham um valor moral, que tinha comportamento moral excelente, será que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam teria nos escolhido? Será que a gente fecha com essas características para que o profeta tivesse nos escolhido? Aqui vem a questão. Nós devemos viver nessa vida. Já pensaram, por exemplo, em trabalhar com a intenção de que se eu estivesse na época do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ele teria me escolhido? Ou então estudar com essa intenção. Eu vou estudar e vou ter êxito no meu estudo pelo Islã. Seja o que for que for estudar, vou ter êxito no meu estudo pelo Islã. Por quê? Na esperança de que, inshallah, se eu tivesse vivido naquela época, o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tivesse me escolhido. as mesmas características são obrigatórias para aqueles que querem ser companheiros do profeta no paraíso. Uma excelente moral, uma firmeza no Islã e uma firmeza de fé. Como eu vou conseguir essa firmeza? Na adoração a Allah. Na ibadah. Na ibadah firme e na constante adoração a Allah. Com a leitura e com a reflexão a respeito do Corão. A partir daí a gente vai conseguir a firmeza. E que cada um de nós coloque isso como meta. Inshallah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam teria me escolhido. E inshallah, se fossem os companheiros do profeta, eu teria ficado firme ao lado dele. Bom, nos últimos dias do cerco, Banu Hashim já estava exausto, mas firme. Na época, quando estava chegando nos últimos dias, era época de peregrinação. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam pôde sair desse cerco para ir até a Kaaba. Porque nessa época, Quraysh não se atreveria a fazer nada contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, um homem chamado Amir ibn al-Labsa, se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Esse homem veio de uma outra tribo. Ele veio de uma outra tribo por quê? Porque ele ouviu boatos sobre um homem que dizia ser profeta e que pregava uma religião. Amir nunca adorou ídolos e sempre achou que aquilo era um erro evidente. Então foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e perguntou: quem é? O profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: sou profeta de Allah. Ele disse: o que é um profeta? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: fui enviado por Allah. Então Amir perguntou: foste enviado com o quê? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: fui enviado para firmar os laços de parentesco, romper os ídolos e proclamar a unicidade de Allah, de forma que nada seja associado a ele. Então Amir perguntou: quem está contigo nisso? Quem é que está te seguindo nisso? O profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: um homem livre e um escravo. Isso porque Abu Bakr e Bilal estavam junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então Amir disse: eu quero te seguir. Eu quero me converter ao Islã e te seguir. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: nesses dias, tu não vai conseguir me seguir. Não estás vendo a situação e a minha condição e a condição do meu povo. Então voltem para o teu povo e quando tu ouvir que me foi outorgada a vitória, volte até mim. Então o que Amir fez? Amir voltou para o seu povo e ficou firme no Islã lá. E só voltou a encontrar o profeta sallallahu alaihi wa sallam depois da conquista de Mecca. Amir ficou extremamente impressionado com o quê? Em como o Islã não faz diferença entre as classes. Abu Bakr e Bilal. Um homem livre e um escravo. Abu Bakr havia libertado Bilal da escravidão. E por isso Omar ibn Khattab dizia: Abu Bakr é nosso amo. E libertou o nosso amo. Essa é a igualdade das classes no Islã. Bom, depois dos muçulmanos terem passado um êxito nesse duro teste de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala quis liberar os muçulmanos desse cerco. Quraysh havia reconhecido seu fracasso e o êxito dos muçulmanos. Por que fracasso? Porque mesmo tendo feito os muçulmanos sofrerem, os muçulmanos se manteram firmes, e mesmo os não-muçulmanos. E agora aparecem três figuras importantes de Quraysh. Três figuras que eram incrédulas. Três pessoas que eram incrédulas. Quem eram essas três figuras importantes de Quraysh? Primeiro, Abu al-Bukhturi ibn Hisham ibn Amir al-Amiri e Mut'am ibn Adai. Esses três homens eram três incrédulos. Só que eles decidiam anunciar perante o Quraysh seu repúdio ao Jesus. Então eles... para o seu repúdio contra Quraysh nesse cerco, nesse boicote contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Só um momentinho, plano. Se dividiram e cada um foi para um lugar de Mecca. E depois apresentaram até Abu Jahl, que era líder do Quraysh. E disseram para ele que aquele documento era falso e que precisava ser destruído. Qual era o documento? Aquele documento que estava pendurado na Kaaba, que estabelecia as condições do boicote. Então outros homens vieram e confirmaram, fazendo parecer que essa opinião fosse pública, ou seja, que toda a Quraysh estava achando que tinha que destruir aquele documento. No dia seguinte, os três homens voltaram a fazer isso. Foram até Abu Jahl e disseram que tinha que destruir aquele documento. Até então que Quraysh decidiu rasgar aquele documento. Só que o anjo Gabriel revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que algumas minhocas haviam comido aquele documento e que não deixaram nada daquele documento a não ser as palavras em nome de Allah. Ou seja, essa minhoca é um servo de Allah, é um soldado de Allah subhanahu wa ta'ala, que comeu a injustiça e deixou a verdade. Allah subhanahu wa ta'ala não enviou essas minhocas até aquele momento. Para quê? Para que a gente aprendesse e para que os muçulmanos daquele tempo aprendessem que a firmeza é a chave do êxito. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam informou a Abu Talib que Allah subhanahu wa ta'ala havia informado ele que as minhocas haviam comido aquele documento. Abu Talib foi até Quraysh e Abu Talib até então não sabia nada da intenção de Quraysh de rasgar aquele documento. Abu Talib foi até Quraysh e disse: meu sobrinho disse que o seu Deus mandou uma minhoca para comer o documento. Entrem na Kaaba e se meu sobrinho é verdadeiro, vocês saberão que ele nunca mente. E vamos colocar um fim nessa história. Então Quraysh entrou na Kaaba e comprovou exatamente o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dito a verdade. Uma minhoca havia comido todo o documento, exceto a palavra em nome de Allah. Então, finalmente o profeta sallallahu alaihi wa sallam e seus companheiros conseguiram voltar para suas casas. Estavam extremamente exaustos. Sem dúvida, mais uma vez foram vencedores. Abu Lahab, depois disso, o que aconteceu com Abu Lahab depois disso? Não, irmão, né? Aqui, conforme que eu sei, foram uma minhoca. Uma minhoca que comeu aquele documento. Allahu a'lam. Então, o que aconteceu? Abu Lahab. O que aconteceu com Abu Lahab? Depois que acabou esse cerco, Abu Lahab foi totalmente excluído da sociedade. Nem os incrédulos, nem os muçulmanos davam bola para ele. Repudiaram ele. Foi repudiado pelas pessoas. Você sabe como Abu Lahab morreu? Abu Lahab morreu de uma enfermidade cutânea. Ou seja, a pele de Abu Lahab começou a cair do corpo dele. E ninguém se animava sequer a chegar perto dele, por medo de pegar essa doença. Quando Abu Lahab morreu, os seus filhos preferiram derrubar a casa em cima dele ao invés de enterrar ele. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse na sura Al-Masad, o esparto, que pereça o poder de Abu Lahab e que ele pereça também. De nada lhe valerão seus bens, nem tudo quanto lucrou. Entrará no fogo flamígero, bem como a sua mulher, a portadora de lenha, que levará ao seu pescoço uma corda de esparto. Essa sura não trata somente do Abu Lahab, mas simboliza todos aqueles que lutam contra a verdade para favorecer seus interesses pessoais. Por isso, essa sura está entre as suras pequenas do Coran e entre as suras fáceis das pessoas memorizarem, para que cada um de nós, e que inclusive as crianças tenham claro em suas mentes, que jamais devem colocar seus interesses acima da verdade. E até aqui a gente fica com uma importantíssima lição, que a firmeza perante a verdade só se consegue com o quê? Com os atos firmes de adoração em todos os momentos. Seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de felicidade. Então, continuando a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a gente vai falar de um ano muito difícil ao profeta. Um ano que foi extremamente difícil ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estamos agora no início do ano décimo da revelação. Décimo ano da revelação. E esse ano foi chamado o ano da tristeza. O cerco de Bani Hashim tinha deixado os mais velhos numa situação complicada de saúde. Após isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve a certeza que as agressões de Quraysh não iriam acabar. Então começou a planejar sair de Meca. Esse ano foi denominado o ano da tristeza, porque entre as coisas que aconteceram nesse ano, aconteceu a morte de Abu Talib. Vamos recapitular alguns flashes da vida de Abu Talib, que a gente falou até agora. Primeiro, Abu Talib acolheu o profeta na sua casa depois da morte do avô do profeta, tratando ele sempre com muito carinho e muitas vezes colocando ele acima de seus filhos. Segundo, protegeu o profeta sallallahu alaihi wa sallam do Quraysh. Terceiro, disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: faça o que quiseres, pois sempre estarei ao teu lado. Também ordenou que os jovens de Banu Hashim portassem barras de ferro e declarassem guerra a Quraysh caso tentassem matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E durante o boicote, fez com que o profeta sallallahu alaihi wa sallam dormisse em lugares diferentes para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. A saúde de Abu Talib, que já tinha mais de 80 anos, começou a piorar durante esse boicote, o que acabou ocasionando a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a morte do tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Abu Talib. Isso foi muito doloroso para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ainda mais porque Abu Talib morreu sendo incrédulo. Abu Talib, no momento da morte, não quis abandonar a crença dos seus pais antes de morrer, mesmo sabendo que Islam era verdade. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo para o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizendo que ele não teria o poder de guiar aqueles que ele amava, mas que Allah subhanahu wa ta'ala guiava quem ele quisesse. Abu Talib, que sempre protegeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, morreu sendo incrédulo. E isso foi extremamente duro para o profeta. E Quraysh piorou o ataque contra os muçulmanos após a morte de Abu Talib. E o pior, pouco tempo depois, segundo alguns relatos, 3 dias depois, Khadija, o suporte, o conforto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, morreu. Como morreu Khadija? Khadija, radiallahu anha, morreu nos braços do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E no momento da morte dela, aconteceu algo arrepiante. O que aconteceu? O anjo Gabriel desceu pela primeira vez com uma mensagem diferente do Corão. Que mensagem era essa? A mensagem era a seguinte. O anjo Gabriel disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: diga a Khadija que Allah está lhe enviando o seu salam. Diga a Khadija que Allah está lhe enviando o seu salam. E mande um salam em meu nome. E dê a elas boas novas de que terá no paraíso um palácio de pérolas, onde não haverá nem ruído, nem cansaço. Subhanallah. Veja um exemplo dessa mulher. Veja um exemplo dela para ter uma morte dessas. Vocês sabem como ela respondeu ao profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ele comunicou a ela disso? Ela disse: ele é a paz, e dele provém a paz, e que a paz esteja com o anjo Gabriel. Khadija é o nosso exemplo. Khadija é o exemplo a ser seguido. É o exemplo de mulher a ser seguido. O exemplo de esposa a ser seguido. O exemplo de muçulmana a ser seguido. O exemplo de êxito em todos os campos da vida. Khadija, radiallahu anha, deve ser o modelo a ser seguido por todos nós. E que cada uma de nós muçulmanas preste atenção e repare para saber que exemplo ela tem tomado nas suas vidas. E coloquemos Khadija como nosso exemplo e como nossa meta. Agora, reparem que sublime deve ser uma pessoa para ter uma morte dessa. Cada um tem uma morte que merece. Agora, que cada um de nós se pergunte a si mesmo como será a sua morte. Querem ter uma ideia? Quando vocês forem dormir, a gente sabe que a morte, que o sono é uma morte pequena. Quando vocês podem dormir, vocês dormem tranquilos ou com a consciência pesada? Imaginem sua morte. Por aí vocês terão uma ideia de como vai ser a morte de vocês. Se vocês dormem tranquilos, com a consciência tranquila, e está seguindo a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, a situação é muito diferente daquele que dorme com a consciência pesada, sabendo que não cumpre com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, então, Khadija, radiallahu anha, morreu. O amor da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam morreu. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam sentiu muito pela morte dela. Chorou com grande tristeza a ponto dos companheiros se preocuparem com o profeta. Depois da morte de Khadija, a mulher do Sahaba foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse: ó mensageiro de Allah, não desejas casar novamente? A mulher disse: vi que o mensageiro de Allah começou a derramar lágrimas. Ele é arrependido de ter dito aquilo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, chorando, respondeu: pode haver alguém depois de Khadija? Ela era a mãe dos meus filhos, a ama da minha casa. Acreditou em mim quando todos me desmentiam. Me apoiou quando todos eram contra mim. E me consolava quando todos me renegavam. E aqui, eu quero chamar a atenção quanto às afirmações difamatórias dos incrédulos a respeito do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Que dizem que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ansiava casar com mulheres. E por isso que ele casou com várias mulheres. Isso é falso. E prova disso é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam se manteve solteiro e casto até os 25 anos quando casou com Khadija. E ficou casado somente com Khadija por 25 anos. Essa seria a conduta no homem que sente desejo de casar com várias mulheres? Além disso, como a gente viu, se negou a casar depois da morte da Khadija. E só se casou 2 anos depois. Com quem? Com Saudá, radiallahu anha. Saudá era uma senhora viúva que havia ficado desamparada depois da morte do marido dela, que tinha ido para a Abissínia. Ela estava sozinha e desamparada. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam casou com Saudá, mas ainda como um ato de humanidade. E logo depois casou com Aisha, na batalha de Badr, em Medina. Isso foi por decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E finalmente se casou com o resto das suas mulheres durante os últimos 8 anos. Cada casamento que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, cada matrimônio que o profeta sallallahu alaihi wa sallam contraía era uma forma de da'wah. Por quê? Porque cada uma das suas esposas pertenciam a uma tribo. E isso fazia com que a tribo tivessem ouvido os que ouviram o Flair, escutassem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por isso que a gente pode afirmar o seguinte, que Muhammad, o homem, se casou uma vez com Khadija. E Muhammad, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, se casou 9 vezes com o fim de chegar, fazer chegar a sua mensagem divina. Então, com a morte do tio do profeta, Abu Talib, e da sua mulher, Khadija, o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia perdido as pessoas mais queridas para ele, uma atrás da outra. Se a gente tivesse que escolher o momento em que morreria Khadija e que morreria Abu Talib, em que momento a gente escolheria? Talvez a gente escolheria depois da Hégira, quando os muçulmanos já estivessem estabelecidos em Medina. Ou então a gente escolheria que eles morressem no momento em que o Islã tivesse ficado completamente estabelecido e vitorioso. Mas não. Eles morreram naquele crítico momento. Imediatamente depois do circo que Quraysh havia imposto contra Bani Hashim. Ou seja, no momento mais difícil do profeta, na vida do profeta. Morreram exatamente naquele momento. Por que morreram exatamente nesse período? É como se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse dizer ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, quem tu tens além de mim? É como se quisesse dizer ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que deveria aprender a confiar em Allah, encomendar sua alma a Allah exclusivamente. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, e encomenda-te ao vidente imortal, que celebra os seus louvores. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, encomenda-te, pois, a Allah, porque segues a verdade elucitativa. Então, dessa maneira, ninguém poderia reivindicar depois que o Islã teve êxito graças à ajuda de alguém, mas sim, somente com a proteção de Allah e com a força da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas ayas animaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que apesar da sua tristeza, seguia firme. Então, em seguida disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pensou em buscar uma saída dessa difícil situação. Decidiu ir para onde? Para Taif. Taif era uma cidade situada a 100 km de Meca. Nessa cidade, Taif, existia a tribo chamada Banu Zatif. Banu Zatif era uma tribo que representava uma segunda potência da Arábia. Ou seja, segunda potência da Península Arábica, depois de Quraysh. E era rival de Quraysh no comércio. E na reputação entre os árabes. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Taif a pé. Para pedir o quê? Pedir a proteção dos seus líderes e comunicar aos seus líderes a mensagem de Allah. Ele não tinha certeza se essa tentativa daria certo ou não. Mas ele levou essa ideia em frente. Então, a experiência de Taif se resultou numa situação desastrosa para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas através dessa situação desastrosa, Allah abriu outros horizontes graças a esse esforço. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi a Taif a pé, sem nenhuma montaria e sem nenhum de seus companheiros, exceto Zaid, que a gente vai falar agora mais à frente. Por que ele não pegou nenhuma montaria? Porque ele não queria despertar suspeitas entre os quraishitas. Para que os quraishitas não se dessem conta que ele estava indo fazer isso. Escolheu Zaid ibn Haritha. Naquela época, Zaid era conhecido como filho adotivo de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E não escolheu Abu Bakr, nem Umar, que eram seus conselheiros mais próximos. Por quê? Para que Quraysh pensassem que essa saída do profeta sallallahu alaihi wa sallam de Mecca era uma saída sem importância. Ou seja, que eles não deveriam se preocupar com isso. Então, por isso, ele foi com Zaid. E agora eu quero que vocês imaginem o que se passava na cabeça do profeta sallallahu alaihi wa sallam. A situação era crítica. Os muçulmanos estavam sendo torturados. Os que haviam emigrado para a Abissínia não podiam voltar. Havia perdido seu tio e sua esposa. E agora, estava indo atrás de uma nova oportunidade na cidade de Taif. O profeta sallallahu alaihi wa sallam caminhou 100 km da terra. 100 km. E nessa época ele tinha 50 anos. Por que ele foi até Taif? Somente para comunicar ao povo de Taif a mensagem de Allah. Quanto tempo o profeta sallallahu alaihi wa sallam levou nessa viagem? 4 dias. 4 dias caminhando. 4 dias caminhando, ele e Zaid. Quando chegou a Taif, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi diretamente aos 3 líderes de Taif para anunciar o Islã e pedir ajuda deles quanto a essa mensagem. Agora vejam o cruel resultado dessa viagem. Vejam a cruel resposta desses 3 líderes. Essa, a resposta desses três líderes foi extremamente dolorosa e cruel para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O primeiro líder disse: Allah não encontrou ninguém melhor do que tu para enviar a mensagem. Imagine o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nosso amado mensageiro de Allah, perante esses líderes e eles respondendo dessa forma para ele. Depois de 100 quilômetros a pé, 4 dias de viagem, chegou perante os líderes. O primeiro disse: Allah não encontrou ninguém melhor do que tu para enviar a mensagem. Então o segundo líder falou: um dos dois, ou tu és um profeta de verdade, então é muito sublime para que eu fale contigo, ou então tu és um mentiroso que não merece que eu lhe dirija a palavra. E o terceiro disse: juro por Allah, mesmo que eu te visse agarrado na Kaaba, jurando que é um profeta, eu não acreditaria em ti. Que cruel recebimento depois dessa difícil viagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam relevou o maltratamento. Imaginem o profeta sallallahu alaihi wa sallam nessa situação. Eu quero que vocês se imaginem nessa situação. O profeta sallallahu alaihi wa sallam relevou o maltratamento. Então eu disse para eles: então tá, se vocês não querem aceitar o Islã, nem querem me oferecer proteção, então por favor, não comuniquem a coragem que eu tive aqui. Só não digam para a coragem que eu tive aqui. E imediatamente eles ordenaram que uma pessoa fosse até a coragem, simplesmente para avisar a coragem que o profeta teve lá. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se decepcionou com essa atitude deles. Estavam somente debochando do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: então me deixem voltar em paz. E eles imediatamente fizeram o quê? Juntaram, reuniram todas as crianças, os escravos e todos os idiotas de tais para que insultassem e apedrejassem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imagine a situação do amado mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Formaram duas fileiras, uma de cada lado, por onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam teria que passar. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi para passar, essas pessoas começaram a gritar e a insultar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E começaram a apedrejar o profeta dos pés à cabeça. Zaid, que estava junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, abraçava a cabeça do profeta para tentar proteger ele, porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava sangrando muito. E assim começaram a correr fugindo das pedradas. Allah, irmãos, por Allah, que é que nós tínhamos feito pela mensagem? Nós nos envergonhamos de deixarmos de lado a mensagem pela qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam lutou e sofreu tanto para que chegasse até nós. Que ingratidão é nossa perante Allah e perante seu profeta se a gente não se pegar com unhas e dentes no Islã? E que ingratidão é nossa se a gente não passar adiante essa mensagem? Imagina a situação do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi apedrejado por dizer o quê? Adorem Allah, que é meu Senhor e Senhor de vocês. Adorem, digam la ilaha illallah. Era isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria deles. E por isso eles apedrejaram ele. E insultaram ele. E apedrejaram ele dos pés à cabeça. O profeta sallallahu alaihi wa sallam continuou correndo junto com Zaid. Imagina, depois de 4 dias caminhando, 100 quilômetros, o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve que correr fugindo do povo de Taif, juntamente com Zaid, que era o filho adotivo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, saíram, seguiram correndo, enquanto os pés do profeta derramavam sangue, até que chegaram num jardim. Conseguiram se refugiar num jardim. E a primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez, antes mesmo de olhar para suas feridas, foi levantar as mãos para Allah e suplicar a Allah. Vejamos a súplica do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ó Allah, a ti somente me queixo da minha fraqueza. Ó Allah, a ti somente me queixo da minha fraqueza, no meu pouco poder e da pouca consideração que as pessoas têm por mim. Ó Allah, ó maior dos misericordiosos, tu és o Senhor dos oprimidos e dos fracos, e tu és o meu Senhor. A quem me abandonarás? A um estrangeiro que me ataca ou a um inimigo ao qual me deixaste depender? Se tu não estás enfurecido comigo, nada me importa, pois a tua misericórdia é mais generosa para mim. Busco refúgio na luz da sua face, que dissipa toda a escuridão e que faz possível tudo com relação a essa vida e a outra, que me proteja da tua cólera e da tua fúria. Suportarei tudo até que esteja satisfeito, e não há força nem poder a não ser em ti. Imaginem o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazendo esse dua, todo ensanguentado. A resposta para esse dua veio na hora. Uma criança apareceu diante do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Essa criança era um servente dos donos daquele jardim onde o profeta Salomão havia se refugiado. O nome desse jovem era Adash, e ele trazia junto com ele um cacho de uvas. Então o profeta Salomão, mesmo naquela situação, mesmo triste daquela forma, mesmo todo ensanguentado, imediatamente pensou em fazer, em como fazer Adash aceitar o Islã. Olha que ponto o profeta Salomão amava a mensagem, e quanto ele se esforçava pela mensagem. Então o que o profeta Salomão fez? Pegou uma uva e disse em voz alta, Bismillahirrahmanirrahim, e comeu a uva. Então Adas olhou para o profeta Salomão e disse, as pessoas aqui não utilizam essas palavras. Então o profeta Salomão perguntou para ele, como é que é o seu nome? Ele disse, Adas. Então o profeta Salomão disse para ele, Adas, de onde és? Aí ele respondeu, sou de Niwala. Niwala é uma cidade no Iraque. Então o profeta Salomão disse, da mesma terra do homem piedoso Yunis, ou seja, o profeta Yunis, salam, profeta Jonas. Então Adas disse para o profeta Salomão alaihi salam, você o conhece? O profeta Salomão alaihi salam respondeu, sim, ele é meu irmão. Ele foi um profeta de Allah, e eu sou um profeta de Allah. Quando Adas escutou isso, imediatamente se jogou aos pés do profeta Salomão alaihi salam e começou a beijar os pés do profeta Salomão alaihi salam, que estavam todos ensanguentados. Será que agora a gente entendeu quem era o mensageiro de Allah? Será que agora a gente conseguiu amar o mensageiro de Allah da mesma forma que os companheiros amavam ele? Uma vez Aisha perguntou ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam qual tinha sido o dia mais difícil para ele. Ele disse que o dia mais difícil para ele foi o dia em que ele estava voltando a Taif. No caminho da volta a Mecca, o anjo Gabriel apareceu, acompanhado de quem? Do anjo das montanhas. Era a primeira vez que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam via hoje outro anjo além do anjo Gabriel. O anjo Gabriel disse ao profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah escutou o que teu povo disse e como te trataram. Allah te enviou o anjo das montanhas para que lhe ordenes a fazer o que quiseres com esse povo. Então o anjo das montanhas cumprimentou o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e disse, ó Muhammad, ordena o que desejares. Se quiseres, farei cair essas duas montanhas sobre eles. E qual foi a resposta do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Não. Tenho a esperança de que Allah faça surgir da sua descendência alguém dentre eles que diga La ilaha illallah. De fato, hoje todas as pessoas de Taif são muçulmanas. Então o anjo das montanhas respondeu ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, disse a verdade aquele que te chamou de compassivo e misericordioso. Certamente quem chamou o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam assim foi Allah subhanahu wa ta'ala no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, chegou-vos o mensageiro da vossa raça, que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos, e é compassivo e misericordioso com os fiéis. Agora vocês entenderam por que os companheiros amaram tanto o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Uma vez quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam chegou em casa, ele viu seu servente, Thauban, chamado Thauban, soluçando de tanto chorar. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam perguntou para ele, ó Thauban, por que está chorando? Aí ele respondeu, ó mensageiro de Allah, estive pensando nessa vida curta, e provavelmente na outra vida estarei no nível mais baixo do paraíso. Então tu estarás no nível mais alto, e eu não vou poder te ver. E isso me fez chorar. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo. Aqueles que obedecem a Allah e ao seu mensageiro, contar-se-ão entre os agraciados por Allah, os profetas, verazes, mártires e virtuosos, que excelentes companheiros serão. Irmãos, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, não descansou um minuto sequer no seu caminho de volta a Mecca. A primeira coisa que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fez no caminho de volta foi passar quase toda a noite em oração. Mesmo naquela situação, a oração a Allah subhanahu wa ta'ala era a forma de conforto do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E, enquanto ele rezava, aconteceu uma coisa importante. Enquanto ele rezava, um grupo de gênios, jin, ouviu a recitação do Coran. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Taif com a intenção de guiar quem? Os humanos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala queria guiar quem? Os gênios. Alguns gênios ouviram o Coran e se comoveram Tanto quando ouviram o Corão que aceitaram o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala falou desse acontecimento no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: recorda-te de quando te enviamos a um grupo de gênios para escutar. Recorda-te de quando te enviamos um grupo de gênios para escutar o Corão. E quando assistiam à recitação, disseram: escutai em silêncio. E quando terminaram a recitação, voltaram ao seu povo para admoestá-lo. Disseram: ó povo nosso, ó povo nosso. Em verdade, escutamos a leitura de um livro, que foi revelado depois do de Moisés, corroborante dos anteriores, que conduz o homem à verdade e ao caminho reto. Ó povo nosso, obedecei ao predicador de Allah e creio nele, pois Allah vos absolverá as faltas e vos livrará do doloroso castigo. Que lição a gente tira disso tudo? Vejamos, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, se dirigia aos humanos para convidar eles para o Islã, mas Allah subhanahu wa ta'ala queria guiar os gênios. O profeta sallallahu alaihi wa sallam se dirigiu aos nobres, líderes, depois, esperando que eles adotassem o Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala escolheu aquele jovenzinho, Adash, para que ele fosse muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu a cidade de Taif para que aderisse ao Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a cidade de Medina. Nessa lição, a gente tira o seguinte: nós devemos planejar e nos esforçar com relação aos nossos planos para tirar a uma dessa escuridão. E Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir as portas que ele quiser. Essa situação que o profeta sallallahu alaihi wa sallam viveu na sua viagem foi realmente dura. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala enviou uma criança, um anjo e um grupo de gênios. E todos eles amaram ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. E como o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava regressando a Mecca, ele precisava disso para levantar sua moral. Quando estavam chegando perto de Mecca, Zaid, que estava junto com o profeta, teve medo das represálias de Quraysh. Porque, como a gente viu, os líderes incrédulos de Quraysh mandaram imediatamente um cavaleiro para vir avisar Quraysh que o profeta esteve lá. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Zaid que fosse até as tribos próximas de Quraysh e que pedisse que alguém os ajudasse com a proteção para que ele pudesse entrar em Mecca. Foi até quatro tribos. Zaid foi até quatro tribos tentando achar alguma tribo que ajudasse protegendo o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Três tribos negaram a ideia e a quarta aceitou. Nessa quarta, tinha um homem chamado Mus'ab ibn Adain. Esse homem aceitou e ordenou que os seus filhos protegessem o profeta, para que dessa forma ele pudesse entrar em Mecca, sem temer as represálias de Quraysh. Na realidade, o que Mus'ab queria? Ele queria se colocar no mesmo nível de Abu Sufyan e Abu Jahl. Mus'ab não se converteu ao Islã. Tanto é que Abu Jahl foi até Mus'ab e perguntou se ele era seguidor de Muhammad ou se só estava protegendo Muhammad. Então Mus'ab respondeu que só estava protegendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então Abu Jahl disse que isso eles aceitariam, que não eles aceitariam que ele seguisse, mas proteger eles iam aceitar. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez quando chegou em Mecca? A primeira coisa que ele fez foi até a Kaaba e fez o Tawaf, as sete voltas. Por que ele fez isso? Para mostrar para Quraysh que, independentemente do que acontecesse, ele estava decidido a transmitir a mensagem do Islã. Quraysh poderia entender, se ele não fosse até a Kaaba, poderia entender que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava se sentindo envergonhado diante do que havia acontecido com ele. E isso demonstrou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam realmente continuava firme com a ideia de passar a mensagem. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até a Kaaba, fez o Tawaf, sete voltas, e depois disso, sim, ele voltou para sua casa. E aqui terminou a viagem de Taif. Essa viagem triste, mas que ao final trouxe uns bons resultados. Inshallah, na próxima aula, a gente vai falar de Isra e Mi'raj, ou seja, da ascensão do profeta sallallahu alaihi wa sallam aos sete céus. E isso veio como um resultado do sofrimento que o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve em Taif. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que, se perante a terra, se perante os habitantes da terra ele não tinha tanta importância, que ele viesse ver a importância dele perante os habitantes dos céus. Isso, inshallah, a gente vai falar na próxima aula. Vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Inshallah, a gente continua na próxima semana. Ya Allah, a ti demonstramos a nossa fraqueza e a nossa preocupação. Tu és o Senhor dos humanos. Tu és o Senhor do universo. Tu és o Senhor dos fracos e oprimidos, e Tu és o nosso Senhor. Nos refugiamos à luz da Tua face contra o Teu castigo e contra a Tua fúria. Ya Allah, a Tua misericórdia nos basta, e não há força nem poder além de Ti. Ya Allah, socorra a umma do Teu amado mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. Guie aos muçulmanos para a verdade e para a orientação. Ilumina nossos corações com a fé e com o temor somente a Ti. Ya Allah, junta-nos àqueles que Tu agraciaste dentre os profetas, os berazes, os mártires e os benfeitores no paraíso. E não nos prive da companhia do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, no paraíso. Ya Allah, não nos prive da companhia do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, no paraíso. Una-nos a Ele da mesma forma que cremos nele sem termos visto. Allahumma, guia-nos até a companhia do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, no paraíso. Amin, amin, amin. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad. Louvado seja Allah, Senhor do Universo.